3, autorizado e Eletroxy, reporte estabilizado. Voltando para 2000, autorizado, chamará estabilizado, 222. Linha 074, lista para 4000 pés, o ajuste é 9013. 4023, é 074. Salvador, boa noite com 1972, cruzando 200, destino 172. Boa noite, na chegada da Bomed, hora de se mantém a 050. Até o 050 na Bomed, obrigado. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 3600, seus chutes. Alex Way, da 1-0, gol 1-2-2-8. Chame tudo na frequência, na 8, decimal 9-5. 2-9-5, gol 1-2-2-8, chame 6074, desça para 2000 pés, autorizado via Alex Way, eu posso estabilizar. 2000, será estabilizado, 6074. 1-2-2-8. Equador 18, com formação, os últimos 1000 metros estão praticáveis. A referência à direita seria logo após o Taxi Fox e à esquerda tem o viatura da Infraview. Ok, gente, obrigado, vou no 2-2. Boa noite, é o 9001. 9001, bom dia, guarda número 4. Bom dia, afirmativo, dá pra confirmar o nosso plano de voo e aguardando o código. Confirmar o quê? Não entendi. Não, só confirmar o nosso plano de voo para o 9001 no Fortaleza. Tá pronto, cópia. Solo 34, autorizado táxi à direita, Alfa Juliette Pontão 04. Alfa Juliette Pontão 04, 1-2-2-2. Tem 9001 no protocópio. Chega no protocópio. Tem 9001, autorizado Fortaleza, via Pesulo 9, Bangu, Nabuco, direto. Nível 350, saída Malmo, transição Frote. Primeira curva à esquerda, transponda 5233. Fortaleza, Brasil 9, 350 nível, entendido. É, curva esquerda após a decolagem, para confirmar ainda a saída. E o transponder 5233. Afirmo saída Momo, transição Frote. E a rota Brasil 9 até Bangu, depois direto a Buco e direto Fortaleza. Canal de 1001. É a rota Brasilu 19, Bangu, Abuco e após direto Fortaleza e a saída Transfer Frote. E confirma a saída? A saída é Momo, Mike Oscar. É ponto pronto, push, 9001. Ah, ok, Momo Frote. Copiou, graças. Vai chamar quando pronto para o 05. Salvador, boa noite, Sinai 6074, qual é? Sinai 6074, tráfego velocidade. Os últimos 1000 metros da pista no zero estão impraticáveis. Na referência à direita seria a pós do Sei Fox e a esquerda é a aeronave da uma viatura da Infraero. Autorizado, pouso, pista no zero, vento 300 graus, 039. Controle, o voo 972, solicita voadona para evitar a formação. Autorizado. Gente. Na 074, solas 38, autorizado ataque Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, Salvador, voo 972 estabilizada no ILS. Voo 972, chame torre na frequência 1.8.95. 1.8.95, obrigado, bom trabalho. Bom pouso. Certo. Oi, Salvador, boa noite, Golo 972, estabilizado no ILS, eu campo à vista. Nosso C2 continua a aproximação, informa a pista livre, para informação, os últimos 1000 metros estão impraticáveis, referência a Fox à direita e uma viatura da infraero à esquerda. Tá ciente, o Golo 972, está aguardando. Autorizado por 0300 graus 039. Ele me pôs pro Golo 972. Salvador, boa noite, 4062. Azul 4062, boa noite, na chegada Bomed Uno, desse mantém o 050. 050, Bomed Uno, está autorizado o high speed? Autorizado. O Uno nosso 2, Solos 44, livre à direita. Taxi Alfa, Juliette, portão Cugino. Alfa, Kilo, 43, 5, Romeu, posição. Alfa, Kilo, 43. Afirmo, 5, Romeu, no 43, no 973. 7, posição 5, Romeu, no 43, no 973. Solo, gol 1972. 972, segue a instrução do balizamento no solo. Agora modificou aqui para 1 lima, tá visual com algum balizador? Afirma, só que a gente já tava quase passando aqui. Sim, atualizou agora. Tá ok, já tá bom, obrigado. Pode ser estabilizado. Os pode voadora está presente? Autorizado. Redona, repatriamos estabilizado, 4062. Separa 2000 pés, o registro é 9013. 2000 pés, 2013, 4062. Correio Salvador, é o 19001. 19001, solo. Ok, senhor, não pode confirmar para a gente ir nosso transponder, é 5233? Afirmo. Ok, obrigado. Receptor localizador, estabilizado 4062. Azul 4062, chame torre na frequência 8.9. 895, obrigado, uma ótima noite. Somente bom pouso. Obrigado. Torre de Salvador, boa noite, Azul 4062, a 3 milhas de Índia Serra. Azul 4062, a porta visual do campo, os últimos 1000 metros da pista no 0 estão classificados, né? Frente direita, a foto à esquerda é uma viatura até aí, certo? A porta visual do campo. Ok, sente os últimos 1000 metros testados. Já avisou com a 1-0, azul 4062. 4062 autorizado por pista 1-0, vento 3-1-0 graus, 0-3-9. Gente, livre pouso 1-0, azul 4062. 0062, sala 59, livre à direita, taxi Alfa, Juliet, Alfa Kilo, Pato 3, 3 Romeu, posição prevista, cadê a sinalização no solo? Ok, aí pedido livre após Alfa Juliet, posição 3 pro 4062. Confirmando 4062, Alfa Juliette ou Alfa Kilo? Alfa Kilo, Pátio 3, remota 3 Romeu. Ah, ok. Telepátio 3, 3 Romeu, 4062. Natal 090, Whisky 33, curva esquerda, saída Conde, transponder 0263. Chave estacionamento, chave táxi. Controle Salvador, boa, passaredo 2224, informação Delta. Passaredo 2224, boa noite, na chegada do Bombed Onovo, ITAP, na presente reporte para a descida. ITAP vai reportar a descida 2224. Autorizado, 9001, chame táxi. Autorizado, chame táxi, chame táxi. Controle, está 3520, informação Delta, descendo para 150. 3520, boa noite, na chegada do MED 1, desse mantenha o nível de 100. 100, está 3520. Estarei 2224, desse mantenha o 050. 050-2224. 3398, boa noite, na chegada Bomed 1, desse mantém o 070. Vai descer e manter o 070. Se autorizado, gostaria de voar direto na próxima. 3398, mantém a chegada número 3 na aproximação. Vai manter o número 3 na aproximação, 3398, obrigado. Autorizou táxi frente, parte principal, táxi da Índia. Alvo de espera da pista no zero, chame pronto. QNH, 1-0, 1-3. Nível táxi em frente, Índia, para o ponto de espera da Índia. Mantendo a sua escuta e o QNH no 0, 1, 3, 3, 9, 0, 0, 1. 42.384, vê se mantém a 2.000 pés, o ajuste é 90 no 3, autorizado pela SXC, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado, 2.2.2.4. 3.5.2.0, vê se mantém o 0.5.0. 5.0, 3.5.2.0. 3.3.9.8, vê se mantém o 0.6.0. Rumo 2-3, autoriza ataque até o ponto de espera do taxi hotel. Para o taxi 1, 5-0. Mais alguns instantes, poucos instantes, mas a sua mesa vai informar para nós. Gente. Confirma o aeronave aproximado. Confirme. O aeronave aproximado. Negativo. O 2224 é o número 1, não? Afirmativo. Se TAP, podemos aprovar direto 372, afinal? Negativo, mantenha o Iduna na presente. Vando Iduna da presente. Autorizado alinhamento de Nicolás, que está 10-9001. Uma, dois, três, está na hotel, no golpe da nave decolar. Qual foi o capítulo que está fazendo toda a situação? Uma, dois, três, mantém a posição. Está mantendo a posição. Qual foi o capítulo que está fazendo toda a situação? Doce, pode continuar para uma, dois, três. Aqui tem o Salvador, está disponível os 3 momentos da situação completa. Uma, dois, três, negativo. Os últimos 1.000 metros estão com uma, duas viaturas, uma de cada lado, para indicar a faixa da Space Fox que não está praticada. Confirmando, a Space Fox está praticada, é a partir dela que não está. Uma, dois, três, autorizado o cruzamento da Alma Zero, chame Delta Juliet, Delta Alpha Juliet e Índia. Aí está a Delta, Júlia, Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, 5, controle Salvador, 1208. 9001, no contato radar, supervia saída Momo para o nível de 350. 350, Momo, quanto tempo por aqui? Gente, vou e corro, aguardando por ti. Então, 3520, desça para 2000 pés, o ajuste 9093, autorizado ILSXP, reposto estabilizado, vai ser 572 na final. 2000 pés, autorizado ILSXP, portarei estabilizado, 3398. 3398, desça mantenha 4000 pés, o ajuste 9093. 19910, good evening, flight crossing by level 17 5 to 150. Station 1910, permit 1 arrival, descend to flight level 060. Descend to 060, Argentina 19910. Passarelo 2224, interceptou. 3224, chame Torre Salvador, na frequência 08, decimal 95. 11895, obrigado. 3170, informa a velocidade. 2250. Tente adulta para 2309, é o número 4, na aproximação, vai seguir o tráfego da companhia até 10 milhas. Número 2224. Tem algum pedaço da pista aí que está interditado? Afirmo, os últimos 1000 metros. À esquerda tem uma viatura para balizar e à direita é ataque sua e Foxtrot. Positivo, obrigado. Os últimos 1000 metros, obrigado. Três, nove, oito, desça para 2000 pés, autorizado LSXP, reposto estabilizado. 2000 LSXP, reposto estabilizado, tá? 3398. Três, um, nove, sete, zero, desça para 4000 pés, o ajuste é 9093. Subiu com 9093, tá? 3170. Argentina 1910, descend to flight level 050. Descending to 050, Argentina 19910. Alhar e manter, pista 1-0. Alhar e manter, 1-0. 1-0. 1-0-9-0-8, boa noite na chegada, Balmete 1, desce manter 1-0-6-0. Balmete 1-0-6-0. 1-0-0-1, autorizado é a Frutin. Frutin 9-0-0-1, obrigado. 224, Solos 21, no libera direita, Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, passarelo 2224. Na 3520, chame Torre Salvador, na frequência, na 8.95. 2895, obrigado. 3170, prossiga para 2000 pés, o ajuste é 9093, autorizado pela SXP, reporte estabilizado. 2000 pés, é quando não é estabilizado, está 3170. Azul 6908, reduza para 2309, a número 5. Na aproximação, vai seguir um Boeing 737. Na sua frente está 10 milhas. Doutor 520, pouso autorizado pistola 0, vento 280 graus, 039. Autorizado pouso, está 3520. O 3520 informa que os últimos 1000 metros da pista estão impraticáveis. O limite à esquerda é uma viatura e o limite à direita é a Polo Taxi Foxtrot. Ok, está 3520. 123, decolou os 23, controle de Salvador. 1208. Controle 208, amor. Controle, boa noite, Rumo 23, eu coloco no meu pé, escuta o telefone. Rumo 23, boa noite, contato radar, suba via saída Conde para o nível de voo 090. Pode voar da presença da posição Conde? Pós 2000 pés autorizado. Controle, boa noite, 003, bom dia. Boa noite, 003, bom dia, na chegada da Bomet 1, desse avião 070. 070, Bomed 1, no Gola, 003. Está no lock, visual com aeródromo, 3398. 3398, chame Torre, na frequência, 8.95. 8.95, 3398. Argentina 1910, Flight Duna. Flight Duna, Argentina 1910. Solos 24, libera direita, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, confirma o portão? 05. 05. Salvador, tá 3398? Tá 3398, torre. Meia milha para o externo, estabilizado, final X-ray, down 0. Tá 3398.